cheiro 87. É bom saber que não temos escolha, disse ele. Podendo escolher, imagino que a maioria das pessoas prefere tossir e estar aquecida. Não levantei os olhos, mas sorri, cortando o lóbulo superior do pulmão direito. Elas preferem, e é o que fazem. Nenhuma indicação de hemorragia em nenhum dos pulmões. Nenhum sangue nas vias respiratórias. Nenhuma evidência de embolia pulmonar. Nenhuma retenção de sangue no peito ou na cavidade abdominal, embora eu estivesse a obter um pouco de infiltração. O sangue coagula logo após a morte, mas depois liquefaz-se gradualmente. Dá-me mais um pedaço de algodão, por favor. Uma pequena mancha de sangue na mortalha. Não iria preocupar ninguém. Mas eu não queria demasiado sangue que deixasse alguém desconfiado o suficiente para verificar por baixo da mortalha. Inclinei-me sobre o corpo para segurar o algodão da mão dele, inadvertidamente apoiando a mão de lado no cadáver. O corpo emitiu um gemido baixo e Jamie deu um salto para trás com uma exclamação atônica, a lamparina a balançar perigosamente. Até eu me tinha assustado, mas recuperei rapidamente. Está tudo bem, disse eu. Embora o meu coração tivesse disparado e o suor no meu rosto tivesse repentinamente gelado. Trata-se apenas de gases presos. Os cadáveres geralmente fazem barulhos estranhos. Assim, Jamie engoliu em seco e anuiu com a cabeça, estabilizando a lamparina. Sim, já vi isso várias vezes, mas apanha-nos de surpresa, não é? Sorriu-me um sorriso enviesado, embora uma fina película de suor brilhasse na sua testa. É verdade. Ocorreu-me que ele já lidara com muitos cadáveres, todos não embalsamados, e provavelmente estava tão familiarizado com os fenómenos da morte como eu. Coloquei a mão cautelosamente no mesmo lugar, mas não houve outro barulho e eu retomei o exame. Outra diferença entre esta autópsia improvisada e a forma moderna era a falta de luvas. As minhas mãos estavam ensanguentadas até ao pulso e os órgãos e as membranas tinham uma leve, mas desagradável e escorregadia camada de muco. Apesar do frio que fazia no barracão, o processo inexorável de decomposição já começara. Enfiei a mão sob o coração e levantei-o para a luz, procurando grandes descolorações da superfície ou roturas visíveis dos grandes vasos. Também se movem, de vez em quando, disse Jamie após um minuto. Havia um tom estranho na sua voz e eu ergui os olhos para ele, perplexa. Os seus olhos estavam fixos no rosto de Betty, mas com um ar distante, que deixava claro que ele via outra pessoa. Quem é que se move? Os cadáveres. Os meus braços arrepiaram-se. Ele tinha razão, embora devesse ter guardado essa observação para si próprio. Sim, respondi o mais descontraídamente possível, voltando a olhar para o meu trabalho. Fenómenos post-mortem comuns. Em geral, apenas o movimento de gases. Uma vez vi um morto sentar-se, disse ele, o tom de voz tão descontraído como o meu. Onde? Num velório? Ele não estava realmente morto? Não, num incêndio. E ele estava bem morto. Ergui os olhos abruptamente. A voz dele era monótona e despreocupada. Mas o rosto ostentava um olhar interior de profunda abstração. O que quer que ele tivesse visto, estava a vê-lo outra vez. Após Culloden, os ingleses queimaram os inimigos mortos, mesmo ali no campo de batalha. Nós sentimos o cheiro das fogueiras, mas não vimos nenhuma, a não ser quando me levaram para fora e me colocaram numa carroça para me mandarem para casa. Ele ficara deitado, escondido, sob uma camada de feno, o nariz pressionado contra uma fenda nas tábuas para poder respirar, o condutor da carroça dera a volta ao campo para evitar quaisquer perguntas das tropas próximas à fazenda e, em dado momento, parou um instante para esperar que um grupo de soldados se afastasse. Havia uma nova pira a ser queimada, talvez a uns 10 metros de distância. Eles tinham acabado de atear fogo pouco antes, pois viam-se roupas ainda a arder. Eu vi o Graham Gillespie deitado na pira perto de mim, e ele estava de facto morto, pois tinha a marca de um tiro de pistola na têmpora. A carroça esperou o que lhe pareceu um longo tempo, embora fosse difícil saber, através da névoa de dor e febre. Mas enquanto ele observava, viu Gillespie sentar-se repentinamente entre as chamas e virar a cabeça. Estava a olhar diretamente para mim, disse-me. Se eu estivesse em plenas faculdades mentais, teria dado um imenso berro. Da maneira como estava, apenas me pareceu um gesto amistoso de Graham. Havia um tom de humor nervoso na sua voz. Pensei que ele estivesse talvez a dizer-me que não era tão mau estar morto. Ou isso, ou estava a dar-me as boas-vindas ao inferno. Contração post-mortem, informei eu, absorta a vasculhar o sistema digestivo. O fogo faz os músculos contraírem-se e os membros geralmente contorcem-se em posições muito reais. Podes aproximar mais a luz? Eu tinha libertado o esófago e cuidadosamente cortei-o em toda a sua extensão, virando para fora o tecido flácido. Havia uma irritação na parte inferior e também havia sangue, mas nenhum sinal de rotura ou hemorragia. Inclinei-me, examinando a cavidade faríngea, mas estava demasiado escuro para se ver alguma coisa. Eu não estava nada equipada para uma exploração pormenorizada. Assim, regressei aos meus exames para o outro lado, deslizando a mão sob o estômago e levantando-o. Senti aguçar-se a sensação de que havia algo de errado que eu sentira durante todo o caso. Se havia algo errado, este era o lugar mais provável para encontrar alguma prova. A lógica, assim como o sexto sentido, dizia isso. Não havia nenhum alimento no estômago. Depois de tanto vómito, isso não era de surpreender. Mas quando cortei a grossa parede muscular, o forte cheiro de ipecacuanha sobressaiu-se ao mau cheiro do corpo. O que foi? Jamie inclinou-se para a frente diante da minha exclamação, franzindo a testa para o corpo. Ipecacuanha! Aquele charlatão administrou-lhe ipecacuanha. E há pouco tempo. Sente-se o cheiro? Ele fez uma careta de nojo, mas cheirou cautelosamente e anuiu com a cabeça. Isso não seria o correto a fazer num paciente com cólicas estomacais? Não deste ipecacuanha à pequena Becky MacLeod quando ela bebeu aquela poção azul? É verdade. Becky, de 5 anos, bebera metade da garrafa da decocção de arsénico que eu fizera para envenenar ratos, atraída pela cor azul clara e claramente nada dissuadida pelo gosto. Bem, os ratos também gostaram. Mas eu fiz isso logo de seguida. Não há explicação para dar isso horas mais tarde, quando o veneno ou agente irritante já passou pelo estômago. Mas considerando o grau de conhecimento médico de Fentiman, ele saberia disso? Ele poderia simplesmente ter administrado ipecacuanha outra vez porque não sabia mais o que fazer. Franzi a testa, virando para fora a parede do estômago. Sim, essa fora a causa da hemorragia. A parede interna estava esfolada, vermelho escura como carne moída. Havia uma pequena quantidade de líquido no estômago, linfa translúcida, que começara a separar-se do sangue coagulado restante no corpo. Então estás a pensar que talvez tenha sido a ipecacuanha que a matou? Eu estava, mas agora não tenho tanta certeza, murmurei, sondando cuidadosamente. Ocorrera-me que, se Fentiman tivesse dado uma dose forte de ipecacuanha a Betty, o violento vômito provocado por ela poderia ter causado uma ruptura interna e hemorragia. Mas eu não estava a encontrar nenhuma evidência disso. Usei o bisturi para abrir mais o estômago, puxando as bordas para trás e abrindo o duodeno. Podes dar-me um dos meus frascos vazios? E a garrafa de lavar, por favor? Jamie pendurou a lamparina no prego e ajoelhou-se para vasculhar a mala enquanto eu examinava o interior da cavidade abdominal. Havia uma substância granulosa a formar um pálido sedimento nos sulcos das dobras. Raspei um bocado, cuidadosamente, constatando que se soltava com facilidade uma pasta espessa, arenosa, entre as pontas dos meus dedos. Não sabia ao certo o que era, mas uma suspeita crescia desagradavelmente no fundo da minha mente. Eu pretendia lavar o abdómen, tirar uma amostra do resíduo e levá-lo para casa, onde poderia examiná-lo sob uma luz apropriada pela manhã. Se fosse o que eu pensava, sem aviso prévio, a porta do barracão abriu-se par em par. Uma rajada de ar frio fez a chama da lamparina repentinamente aumentar e tornar-se mais brilhante, o suficiente para me mostrar o rosto de Philip Wiley, pálido e chocado, na soleira da porta. Ele fitou-me, ligeiramente boquiaberto, depois fechou a boca e engoliu em seco. Ouvi perfeitamente o som a ser produzido. Os seus olhos percorreram lentamente a cena e depois regressaram ao meu rosto, arregalados de horror. Eu também estava chocada. O meu coração dera um salto até à garganta e as minhas mãos ficaram paralisadas, mas o meu cérebro trabalhava aceleradamente. O que aconteceria se ele causasse um tumulto? Seria o mais terrível escândalo, mesmo que conseguisse explicar o que estava a fazer. Se não, o medo percorreu-me como uma onda enregelada. Eu já chegara perto de ser queimada numa fogueira por bruxaria uma certa vez. Agora seria fatal. Senti um leve movimento do ar perto dos meus pés e compreendi que Jamie estava agachado na profunda escuridão debaixo da mesa. A luz da lamparina era forte, mas limitada. Eu estava numa poça de escuridão que chegava à minha cintura. Wiley não o vira. Estendi o dedo do pé e toquei-lhe como um sinal para permanecer onde estava. Forcei-me a sorrir a Philip Wiley, embora o meu coração estivesse firmemente entalado na garganta e a bater descompassadamente. Engoli com força, em seco, e disse a primeira coisa que me veio à cabeça, que foi: boa noite. Ele umedeceu os lábios. Não usava nem o sinal falso, nem pó de arroz, mas estava quase tão pálido como a camisa de musselina. Senhora Fraser, disse ele engolindo em seco outra vez, eu... Ah, o que está a fazer? Eu imaginava que aquilo fosse bastante óbvio. Provavelmente a sua pergunta tinha a ver com as razões pelas quais eu o estava a fazer e não tinha nenhuma intenção de entrar em explicações. Não se preocupe com isso, disse eu incisivamente, recuperando um pouco do sangue frio. O que é que o senhor está a fazer? A espreitar por aí a altas horas da noite? Evidentemente, essa era uma boa pergunta. A sua expressão mudou imediatamente de puro horror para cautela. A sua cabeça torceu-se, como se fosse virá-la para olhar por cima do ombro. Parou antes de completar o gesto, mas os meus olhos seguiram a direção dos olhos dele. Havia um homem parado na escuridão atrás dele. Um homem alto, que agora dava um passo à frente, o rosto a brilhar palidamente à luz da lamparina, os olhos irónicos verdes como groselhas. Stephen Bonnet. Jesus H. Roosevelt Christ, exclamei. Várias coisas começaram a acontecer naquele preciso momento. Jamie saiu debaixo da mesa, com a agilidade de uma cobra capelo. Philip Wiley deu um salto para trás com um grito de surpresa e a lamparina caiu do prego, espatifando-se no chão. Houve um cheiro forte de óleo e brandy espalhados, um ruído suave como um forno a ser aceso e a mortalha amontoada aos meus pés começou a pegar fogo. Jamie desaparecera. Ouviram-se gritos na escuridão lá fora e o som de pés a correr no empedrado. Pontapiei o tecido em chamas pretendendo apagar o fogo. Depois pensei melhor e, em vez disso, atirei-me contra a mesa virando-a e deitando ao chão tudo o que estava em cima. Agarrei na mortalha em chamas com uma das mãos e atirei-a sobre o corpo e a mesa. O chão do barracão tinha uma grossa camada de serradura. Pegou logo fogo. Dei um pontapé forte na lamparina partida, lançando-a nas tábuas secas da parede e deitando ao chão o resto do óleo, que imediatamente se incendiou. Ouviram-se gritos da horta, vozes a berrar alarmadas. Eu tinha de sair. Agarrei na minha mala e fugi, as mãos vermelhas de sangue, para o meio da noite, o punho cerrado em torno da minha prova. Era a única certeza no caos dominante. Eu não fazia a menor ideia do que estava a acontecer ou o que viria a acontecer, mas pelo menos tinha a certeza de que estava certa. Betty, de facto, tinha sido assassinada. Havia um par de criados agitados na horta, aparentemente acordados pelo distúrbio. Corriam de um lado para o outro aleatoriamente aos gritos uns com os outros, mas sem nenhuma luz, além da lua em quarto minguante, foi fácil manter-me nas sombras e passar sorrateiramente por eles. Ainda ninguém viera da casa principal, mas os gritos e as chamas rapidamente atrairiam a atenção. Agachei-me contra a parede, nas sombras de um enorme framboeseiro, quando o portão foi aberto de par em par e mais dois escravos correram do estábulo, seminus e a falar incoerentemente, gritando algo a respeito dos cavalos. O cheiro a queimado enchia o ar. Sem dúvida, eles pensavam que o estábulo estava a arder ou prestes a arder. O meu coração batia com tanta força dentro do peito que eu podia senti-lo como um punho fechado. Tive a desagradável visão do coração inerte que acabara de ter na minha mão e o que o meu devia parecer agora, um nódulo vermelho escuro de músculos escorregadios a pulsar e a fremir, batendo incontrolavelmente na sua perfeita cavidade entre os pulmões. Esses não estavam a trabalhar tão bem como o coração. A minha respiração era curta e difícil, em arfadas que eu tentava reprimir com medo de ser ouvida. E se eles arrancassem o corpo profanado de Betty do barracão? Não saberiam quem fora responsável pela mutilação, mas a descoberta causaria os mais terríveis protestos, com consequentes boatos incontroláveis, histeria geral. Via-se agora um clarão acima do muro do outro extremo da horta. O telhado do barracão começava a arder. O brilho do fogo a aparecer em brilhantes linhas finas, enquanto as ripas de madeira de pinho começavam a fumegar e a contrair-se. O suor escorria atrás das minhas orelhas, mas a minha respiração arrefeceu um pouco quando vi os escravos parados junto ao portão, amontoados numa silhueta aterrorizada. Claro, não iriam tentar apagar o incêndio, avançado como estava. A água mais próxima estava nos bebedouros dos cavalos. Até que trouxessem baldes, o barracão já estaria em cinzas. Não havia nada próximo ao barracão que pudesse pegar fogo. O melhor era deixá-lo extinguir-se por si próprio. O fumo fluía para cima, em céleres vagas, bem alto no ar. Sabendo o que havia no barracão, era muito fácil imaginar formas fantasmagóricas nas ondulações transparentes. Em seguida, o fogo irrompeu pelo telhado e as labaredas iluminaram o fumo de baixo num belo e estranho clarão. Um gemido agudo fez-se ouvir atrás de mim e eu dei um salto para trás, batendo com o cotovelo contra a parede de tijolos. Phaedre atravessara o portão com Gussie e outra escrava no seu encalço. Atravessou a horta a correr e a gritar mamã, enquanto a sua combinação branca refletia a luz das chamas, que agora explodiam pelos buracos do telhado, lançando uma chuva de faúlhas. Os homens que estavam junto ao portão agarraram-na. As mulheres aproximaram-se a correr, segurando-a, falando ao mesmo tempo, agitadas. Senti o gosto de sangue na boca e apercebi-me que mordera o lábio inferior. Fechei os olhos convulsivamente, tentando não ouvir os gritos histéricos de Phaedre e o murmúrio repetitivo de quem a consolava. Um terrível sentimento de culpa apoderou-se de mim. A sua voz era tão parecida com a de Bree e eu conseguia imaginar com perfeita clareza o que Bree sentiria se fosse o meu próprio corpo a arder no barracão. Mas havia coisas piores que Phaedre poderia sentir se eu não tivesse desencadeado o incêndio. As minhas mãos tremiam de frio e tensão, mas tateei em busca da minha mala que tinha largado no chão ao pé dos meus pés. Sentia as mãos rígidas e assustadoras, pegajosas por causa do sangue e da linfa que secavam. Eu não podia ser encontrada naquele estado. Mexi na mala com a mão livre, encontrando finalmente pelo tato um frasco tapado, normalmente usado para guardar sanguessugas, e a garrafinha usada para limpeza, cheia de álcool diluído em água. Não conseguia ver, mas senti o sangue rachar e desfazer-se em flocos quando abri os dedos fechados e cuidadosamente raspei o conteúdo da minha mão para dentro do frasco. Não conseguia tirar a rolha de cortiça da garrafinha com os meus dedos trêmulos. Finalmente consegui arrancá-la com os dentes e despejei o álcool sobre a minha palma da mão, levando o resto do resíduo para dentro do frasco. As pessoas da casa principal agora já estavam levantadas, pois já ouvia vozes vindas de lá. O que estaria a acontecer? Onde estava Jamie? Onde estavam Bonnet e Philip Wiley? Jamie não estava armado com nada além de uma garrafinha de água benta. Os outros dois estariam armados? Pelo menos não ouvira nenhum tiro, mas as lâminas não faziam barulho. Lavei as duas mãos apressadamente com o resto da solução e enxuguei-as no forro escuro da minha capa, onde as manchas não apareceriam. As pessoas corriam de um lado para o outro pela horta, sombras rápidas e ligeiras ao longo dos caminhos como fantasmas, a poucos passos do meu esconderijo. Por que é que não faziam nenhum barulho? Seriam mesmo pessoas ou sombras, de alguma maneira despertadas pelo meu sacrilégio? Então, uma das figuras gritou e outra respondeu: Compreendi que as pessoas que corriam não faziam nenhum ruído no empedrado, porque estavam descalças e porque os meus ouvidos retiniam, o meu rosto picava de suor frio, as mãos muito mais dormentes do que o frio poderia explicar. Não sejas idiota, Beauchamp, pensei para mim mesma. Vais desmaiar. Senta-te. Devo ter conseguido sentar-me, porque alguns instantes depois recobrei os sentidos, esparramada na terra sob os framboiseiros, parcialmente apoiada contra a parede. A horta, agora, parecia repleta de gente. Formas pálidas de hóspedes e criados a acotovelar-se, indistinguíveis como fantasmas nas suas roupas de dormir. Esperei um bocado até sentir a respiração normalizada, para ter a certeza de que me recompunha. Depois, levantei-me tropegamente e encaminhei-me para o caminho escuro com a mala na mão. A primeira pessoa que vi foi o Major MacDonald parado no caminho a observar o barracão a ser consumido pelas chamas, a peruca branca a brilhar à luz de fogo. Segurei-o pelo braço, assustando-o. O que está a acontecer? Perguntei, sem me preocupar em me desculpar. Onde está o seu marido? Perguntou ele ao mesmo tempo, espreitando em meu redor à procura de Jamie. Não sei, respondi com absoluta sinceridade. Estou à procura dele. Senhora Fraser, a senhora está bem? Lloyd Stanhope surgiu ao meu lado, parecendo um ovo cozido, muito animado na sua camisa de dormir. A cabeça rosada, surpreendentemente redonda e pálida, sem a peruca. Assegurei-lhe que estava perfeitamente bem. E de facto estava agora. Foi somente quando vi Stanhope e notei que a maioria dos homens presentes estava igualmente em roupas de dormir, é que percebi que o major estava completamente vestido, da peruca aos sapatos afivelados. O meu rosto deve ter mudado quando olhei para ele. Pois vi as suas sobrancelhas erguerem-se e o seu olhar deambular pelo meu cabelo, preso aos meus pés calçados, quando ele obviamente notou o mesmo a meu respeito. Ouvi gritos de fogo e pensei que alguém podia estar ferido, disse eu friamente erguendo a mala. Trouxe o meu estojo médico. O senhor sabe se estão todos bem? Que eu saiba, começou MacDonald. Mas depois deu um salto para trás, alarmado, agarrando-me pelo braço e puxando-me para trás também. O telhado cedeu com um ruído semelhante a um profundo suspiro, e uma saraivada de faúlhas ergueu-se ao alto, caindo como uma chuva sobre a multidão na horta. Todos gritaram, recuando. Então ocorreu uma dessas pausas, breves e inexplicáveis, quando todos numa multidão se silenciam repentinamente. O fogo ainda ardia, com um barulho de papel a ser machucado, mas acima disso eu conseguia ouvir um grito distante. Era uma voz de mulher, alta e rouca, mas mesmo assim muito forte e enfurecida. A senhora Cameron! Exclamou Stanhope. Mas o major já estava a correr em direção à casa.